tua pele me contrasta. Meu toque até te escolheu pra te fazer casa. Meu bem, tu tem minha saudade, minha verdade, meu querer. Então se deixa ser mais de mim ter, mais de mim que já é, que já tem. Eu não me importaria de dividir um colchão com você, dar meu cabelo pra de nós tu encher e me afogar no teu corpo metido a travesseiro. Não contestaria um pedido de carinho teu, café mais amargo, tua toalha jogada no quarto, nem um traço do que é teu. Meu jeito rima com teu, o tom de noite da tua pele me contrasta, teu toque até me aprendeu, em ti fiz minha casa. Meu bem, tu tem minha saudade, minha verdade, minhas canções. Então me deixa ser mais de ti ter, mais de ti que já sou, que me deu. Eu não me importaria de dividir um colchão com você, dar meu cabelo pra de nós tu encher e me afogar no teu corpo metido a travesseiro. Não contestaria um pedido de carinho teu, café mais amargo, tua toalha jogada no quarto, nem um traço do que é teu. Eu não me importaria de dividir um colchão com você, dar meu cabelo pra de nós tu encher e me afogar no teu corpo metido a travesseiro. Não contestaria um pedido de carinho teu, café mais amado, tua toalha jogada no quarto, nem um traço do que é teu. Tua toalha jogada no quarto, nem um traço do que é teu. Tua toalha jogada no quarto.